Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou aqui com o meu parceiro Giovanni, que não está muito legal hoje. Bem gripado. Também estou aqui com o nosso querido mascote, que logo logo tem mais de mito animação com ele, Gabriel Leal. Tem que tomar remédio. Bom, pessoal, a gente já gravou um podcast sobre isso, Tempos de Escola, com o nosso querido amigo Bruno, e hoje a gente está fazendo um especial com ele, né? Era para a gente estar aqui com mais pessoas hoje, mas agradeço a quem está aqui presente aqui hoje. Estou aqui com o Nicolas Machado. Boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver ouvindo em outros momentos, né? Exatamente. Exatamente, bem lembrado. E também estamos recebendo o nosso querido, que eu não vou chamar aqui de Gabriel, porque não é Gabriel aqui, né? Ele é Jubim, né? Nosso querido Jubim. Não é Gabriel, não é querido. Não, é Jubim. Só... Sim. Por que que é Jubim? Vamos começar assim. Por que que é Jubim? Fala lá pra gente. Não, o nome Jubim foi batizado de Jubim bem no tema nosso hoje. Acho que é bem propício o momento. Tava jogando vôlei. E todo mundo sabe que um apelido só pega quando você não gosta, né? Exatamente. Quando você entra na brincadeira, não pega. Cara, a gente tava jogando vôlei lá de boa e tal, deu, cara, vai Jubim! Daí eu ignorei, né? Daí do nada, vai Jubim! Mano, só que ele falou tanto vai Jubim, mano, e ficou pra sempre. Daí ele via que eu não gostava, tá ligado? Acabou, mano. Foi isso. Tempos de escola. Cara, Jubim. Daí eu falava, pô, mano, por que Jubim dele? Ah, sei lá, você tem cara de Jubim. Porra! Eu me acho. Bom, Jubim, um animal serve... raro? Sabe o cartão desse restaurante lá, Gabriel, que usa óculos, lá tem cabelinho ralinho? Tipo, tem... Não o Éder da balança, o que tira as mesas comigo. Sim, sim, sim. A gente chama ele de João, o nome dele é Silvio. What the fuck? Porque tem cara de João, não tem cara de Silvio. É a mesma coisa, cara tem cara de Jubim. Mas o que, velho, que é uma cara de João? Ele tem que vir com o apóstolo Pedro, Paulo junto? O que que é? Exatamente, ele não tem cara de Silvio, tem cara de João, velho. A gente chama ele de João. Ninguém chama ele de Silvio. Caralho. E, bom, beleza, é uma história que, assim, o Jubim, ele tem a questão do... A questão do Jubim, né, bem, bem interessante, né, então eu... Bom, quem quer começar contando uma história mais eletrizante, assim, de escola e quem quer... Quem é que tem as histórias que deu em cima da merendeira, né, Henrique? Eu nunca dei em cima da minha merendeira, que história é essa? Da minha merendeira, tinha uma só... É rico, né? Tinha só pra ele, tinha Clotilde. Das merendeiras públicas, irmão, não dava. Dava dois tempos. Porra, o braço das tias da pública dava 3 mil, cara. Era um cara... puta de um braço. Bom, mas eu vou contar uma história aqui. Falei que ele tinha história. História eu tenho, não. Se você quiser ficar esse podcast, eu conto a minha história. Mas como a Larissa vai entrar daqui a pouco, eu não quero que ela se assuste, né? E você... Deixa que eu coloco na edição essa. Deixa porra, que eu coloco na edição. Coloca o amor coloca... Isso eu conheço, mas tudo bem. Mas enfim, não é minha namorada, tá? Primeiramente, tá? Então fica. Não, oficializou? Não oficializei ainda. Vai casar? Você falou, né? Negócio sério, né? Casamento, né? Não é casamento, não. Não, mas veja bem, porque... É o meu segundo encontro, eu tô partindo com as coisas sérias. Porra, eu isso falei, não. Ele falou, não, eu tô indo pra um negócio mais sério. Eu falei, porra, deve estar saindo com uns 3 meses com a mina e não contou. Eu falei, não, beleza, vai ser foda. Ele falou, não, eu tô no segundo encontro. Eu falei, pô, achei que já tava casando, caralho. Porra, um negócio mais sério. O seu problema, Henrique, é confiar no Gabriel. É, você não pode confiar em mim. Exatamente. Não pode. Você pode confiar no Gabriel aí, pô. Não tem, pô, dois Gabriel hoje aqui. Você não pode confiar em ninguém. Vou contar a segunda história de hoje. O Jubim falou sobre o apelido dele, que é Jubim, né? Que não, é uma história meia... Tá, é uma história legal, assim, né? O cara... Eu achei que tinha uma história, tipo, por trás. Será que ele foi, sei lá... Eu pensei que podia ser um apelido fofo de alguma namorada, alguma coisa, assim. A Jubim. Não sei, eu pensei em alguma coisa assim. O apelido do pau, né? Talvez pau pequeno. Eu vou soltar tudo agora enquanto a tua mina não é louca, né, sabe? Meu Deus, cara, não. Cara, e você sabe, se ela entrar o chupetinho, você não vai ter que se preocupar comigo. Vai ter que se preocupar com ele. Não, com certeza. Chupetinha, ainda acho que o Nicolas não teve a oportunidade de conhecer o Chupetinha, não, né, Nicolas? Cara, eu só ouvi aquele podcast dele cantando só as cachorras. Tá. Puta que ouvi o pior possível. É aquela versão dele, bêbado, louco. Bêbado. É a versão dele totalmente bêbado. O cara tá tomando um uísque aquele dia lá, mas. É, vamos lá. Cara. Que loucura. Ah, eu quero contar uma história, porque eu tô tentando lembrar, porque no podcast anterior eu contei algumas histórias, né? Eu tô tentando querer contar alguma inédita, alguma que eu não contei ainda, pelo menos não pros ouvintes. Pode contar as mesmas histórias, elas são boas do mesmo jeito. Do mesmo jeito, cara. Eu rio do mesmo jeito, cara. Caixinha de som. Histórias de mito nunca ficam velhas. Nunca. Bom, não é de estar se aqui se perguntando que eu conheci o Giovanni na escola, né? Então vamos contar aqui, né? Lado aqui, as coisas. Conheci o jogo, primeiramente conheci o Otávio, esse bunda mole que não tá aqui. Otávio, você é um bunda mole. É um bunda Otávio, mole. Seu você... bobão. Bobão. Eu não vou falar mal dele, ele é gente fina. Não, ele é gente fina, mas é mas um vacila. Bom. Mas é um bobão. Mas vacila feio hoje. E, cara, o Otávio é um cara que, poxa, primeira vez ele entrou lá na escola, daquele jeito Otávio, que ele nunca muda o jeito Otávio dele, o jeito Otávio. Eu diria assim, o jeito tá. Fiz amizade com o cara. O cara, pô, tinha um telefone que o pessoal de casa imaginar. O cara tinha um telefone que a tela era trincada, velho. O cara tinha um telefone que só funcionava um pedacinho da tela do telefone. Vocês têm noção do que é isso? O cara, pra enviar, ele não conseguia escrever, ele só mandava áudio pelo WhatsApp. Era uma coisa assim, bizarra. Assim, ele mandou... uns 4 pixels de tela pra ver. Ele tinha exatamente o canto inferior direito onde podia enviar áudio. Exatamente, o Gabriel. Eu não estudei junto com o Gabriel. Depois eu vou contar como eu conheci o Gabriel. Que... Assim, se o, cara, o Gabriel ele não estudou, mas o Gabriel, o espírito dele tava lá. Eu não estudei. Eu fui criado na rua. O cara tava lá porque o cara fala comigo. Já... Então eu... O Giovanni é um bom contador de histórias, e já deu, porque o Gabriel já sabia tudo sobre mim, ou realmente o cara tava lá escondido em algum arbusto lá, observando. Não, é porque não sei. Depois das três histórias que tem o mesmo perfil, eu falei, eu vou traçar o que esse pia fez no colégio, fácil. Nas três histórias, tu se fudiu por causa de mulher, eu falei, na certeza, só tem história disso. Talvez não, hein? Olha. Tem mais. Talvez não. Porque não, eu me fudia pra a mina mulher. Do mercado, que parecia um diabo numa Fenemê, que você falou que foi encontrar no mercado, era feia pra caralho. Então, essas histórias. Ah, não, mas peraí, vamos por ordem, né? Não dá spoiler aí das histórias. Não, tô né? dando spoiler, eu tô traçando o teu perfil. Não, mas olha, o cara tá... deixa eu montar aqui. Com a mina vai... Ouvir. Beleza. Gaguejou! Bom, então tá. Aí o Giovanni entrou lá, né, devido à pressão da escola pública. A gente viveu aquela época que tava fechando as escolas, que tava dando aquela greve dos professores. Aí o Giovanni foi parar lá, por ironia do destino. O Giovanni era amigo do Otávio, logo o Giovanni virou meu amigo. Logo nós três começamos um triângulo amoroso. Logo veio o Bruno e veio o nosso querido... Né, vocês sabem, né, o loiro aquele de olhos... Aquele que não dizíamos o nome. Nossa, mas que baita trisal. Aquele que não dizia... Triângulo amoroso, cara? É, não, porra. Aí não era mais trisal, já virou polisal, pô. Porra! Isso aí de onde vê se tinha suruba. É, exatamente. Era uma surubinha só, lá bem. Só que era uma guerra de espada do caralho, né? Uma guerra de espada do caralho. Mas enfim. Já, o Diogo tá na escuta? O Diogo Caio da Cal tá na escuta? E o Gabriel Henrique também? Tô ouvindo? E o Gabriel Henrique também? Ele falou que ia dar uma paradinha, ele mostrou no chat. Ah, tranquilo. Qualquer coisa, nossa, que vocês quiserem comentar, você tá à vontade, tá bom? Meu nome é Optimus Prime. Prime. Bom, continuando, aí conheci, né, ele, e na época dele, o que aconteceu? Um ano, 2014, eu tinha um caso, mas tava gostando de uma menina, e naquela época ela dava moral pra mim e tal, ela começou a namorar um piá que era extremamente intelectual. Aí eu, pô, fiquei desanimado e tal. Aí acho que, digamos, sei lá, uns 3 meses ela terminou com aquele piá. Aí eu já fiquei, tipo, naquela, né? Pô, agora é minha hora, né? De dar uma cutucada. Aí, em qual sentido? No meu sentido ou no teu? Que tem diferente, pô. Os dois, né, pô? Os dois? Eu acho que é chegado, ó. Não, eu quero. Não, é que quando eu falo cutucar aqui, é tacar a espada, né? Sujar a espada de sangue. Não vou dizer que não queria, claro que eu queria, mas não foi nesse sentido também, né? Mas enfim. Com certeza, estudei com vocês, né? É, não na mesma turma, mas tive o privilégio de conhecê-los ali no antigo Top Gun, né? Atual Acesso. E uma história que eu tenho assim para contar de duas pessoas famosas que eu conheci na instituição. É, eu estava andando ali com meu colega, e acho que não tem problema citar o nome dele, um grande amigo aí, o Larry. E daí a gente acabou dando de cara com o Anderson Aquino, que era jogador do Coritiba na época, né? Não sei em que time que ele tá hoje, mas teve uma movimentação. Não, ele não joga mais futebol. O último time que ele atuou foi no Londrina, e tipo, meio que disparar, acho, por problemas familiares, jogar bola, alguma coisa assim, sabe? Foi o último time dele foi o Londrina. É, a gente acabou chegando, né, nele, conversamos ali um pouco, pegamos um autógrafo. Então foi bem interessante nesse sentido, né? A gente teve a oportunidade de conhecer um jogador que estava em ascensão na época, tinha chegado recentemente na final da Copa do Brasil, né, com Coritiba. E, enfim, foi uma experiência legal. E outro jogador que eu conheci é o Edson Gonzaga, que ele era pai de uma das professoras nossas lá do Top Gun, a professora Flávia. E o Edson Gonzaga também foi jogador do Coritiba na década de 80. Inclusive, ele foi campeão brasileiro com o Coritiba em 1985. Então, foram duas experiências que eu posso relatar, assim, bem interessantes de pessoas aí que têm uma história com o meu clube de coração, né? Então, acho que foi bem significante para mim por isso. E outra história que eu tenho para contar, que tem relação aí com o Henrique, é de um cara que a gente conhecia, que era muito parecido com o John Lennon, né? E o Henrique sempre chegava falando pra ele, e aí, John Lennon, como é que você tá, cara? E uma vez o cara veio reclamando, porra, não gosto que esse cara fique me chamando de John Lennon e tal, o que esse cara é pra falar isso? Então, porra, o cara reclamava. Que ele fazia isso, ele estágio na prefeitura na mesma época que eu, ele acho que era de outra secretaria, e ele continuava parecido com o John Lennon e eu continuava chamando ele de John Lennon, ele ficava puto do mesmo jeito. Pô, mas ter apelido quando pega, cara, não tem jeito. Não, mas foi igual o John Lennon, não tinha como, o cara usava o óculos, o óculos do cara era o óculos do John Lennon, cara. O que esse cara não quer ser chamado de John Lennon? É igual eu colocar uma faixa na cabeça e não querer que me chame de Guga, entendeu? Eu tô muito parecido com o Guga quando eu coloco uma faixa na cabeça, assim, tipo, eu usava, aí o cara me chamava de Guga, porque realmente parecia com o Guga, né? Mas o cara ali, parecia que ele tava fazendo realmente um cosplay do John Lennon, ele era parecido, né, Nicolas? Não tinha como, aqueles óculos deles ali... Já meio que, né? Parecido com o Lennon. Muito parecido mesmo, assim, né? Não questiono isso de tua parte. Só tô relatando realmente que ele reclamava um pouco desse apelido, mas, enfim, eu achava ele bastante parecido também. Então vamos continuar com a minha. Vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma aí? Gabriel, Giovanni? Não, eu tô aqui de camarote, por favor. Obrigado, faça favor. É que eu vim aqui pra ver você. Henrique. Olha só, que safado. Oi. Cara, você se lembra como que a gente se conheceu? Porque eu não me lembro, pessoalmente, assim. Tá, vamos lá, vamos chegar nessa... Eu me lembro mais ou menos, tá? Mas eu quero contar em ordem cronológica os fatos, pelo menos fazer isso, que da outra vez eu não fiz, sabe, dessa forma. Então eu vou contar em ordem cronológica os fatos pra gente apurar, pelo menos tentar, né, porque eu também não lembro muito bem de cabeça, né. Então tá, como eu tava contando, né, eu queria dar um cotoco na mina, né, na mina lá, né, tal. É um motivador básico dele, mano. Caralho. Ah, mas enfim, queria dar uns chega na guria lá, né, tal, queria namorar com ela, gostava dela, tal. Casar, ter filhos, aquele papo do moleque. Eu vou contar o que aconteceu um ano antes, porque é uma coisa muito pesada, e é uma coisa que eu acho que não cabe eu contar essas histórias aqui, mas eu vou pegar a parte engraçada do negócio, a época do Giovanni e tal, porque como o Giovanni falou, são histórias que a gente pode se reunir uma vez por ano, até nossas vidas acabarem, e a gente vai contar a mesma história e vai dar risada a mesma história. Tipo, a gente se reúne na praça do shopping lá e conta as mesmas histórias, os mesmos problemas que não foram resolvidos até hoje, mas vamos lá. Então, beleza, eu fiz amizade com o nosso querido... Fiz uma amizade com o nosso querido amigo, né, Machado, até contando, foi através de um grupo de amigos. Só que eu vou, ainda não vou chegar nessa parte. O que aconteceu foi o seguinte: fui amigo do Giovanni, amigo do Otávio, e tinha uma outra menina que se, era do Nordeste. Se, a gente apelidava ela, acho que pode falar pelo apelido. Era um apelido de um skatista. Não vou falar o nome do skatista pra não ofender. Chorão. E eu me dava. Tony Hawk. Tony Hawk. E ela usava uma conta do Instagram mesmo chamada Tony Hawk. Ela era assim, ela era bem, assim, era esquisita, mas ela tinha o jeito dela. E aí, ela começou a digamos, né, a se relacionar e tudo mais, né? A gente começou a conversar, não tinha interesse nenhum nela, a gente era realmente só amigos. Só que eu percebi que ela tinha um pouquinho de ciúme de mim, cara. E aí... A gente comecei a sentir que esse ciúme começou quando o nosso grupinho de amigos se juntou com um grupinho de meninas, que era o grupo lá das meninas lá do fundão. E aí a gente fez amizade. E eu comecei a sentir que essa menina, ela tinha uma inveja muito forte em cima disso. Depois de um tempo, eu fui descobrir que ela era lésbica. Ela gostava de mulheres e ela tinha ciúme porque eu tinha amizade com uma menina que ela tava afim de pegar ela, né? E tá, né? Aí a menina tinha falado pra ela que não era lésbica e tal, e ela partiu pra outra, uma menina mais sentimentalzinha. Era uma menina bem, ela era bem assim, florzinha, e ela era prima do menino que acabou namorando a menina que eu gostava na época de escola, né? Então, nessa época eu tava ali tendo amizade com ela, tá, com eles ali e tal, né, com o Giovanni e tudo. E tinha o grupo de estudos, lembra do grupo de estudos? Alguém de vocês lembra? Do grupo de estudos, Giovanni, principalmente, lembra do grupo? Principalmente outras coisas além de estudo. Não, o grupo de estudo era o grupo da mãozinha, que se chamava o grupo da mãozinha boba. Alguém, acho que vai, os homens vão me entender aqui, acho que não tem mulheres. O grupo da mãozinha boba. Então ali tinha umas meninas que ia ali pra ficar com piá, porque o que, que era um grupo de estudo? Era uma espécie de uma lan house, só que não tinha computadores. Era ali pra você colocar seu livro e estudar. Só que tinha umas salas que você fechava a porta e você ficava ali a sós com a menina, com o menino, depende do gosto de cada um, né? Então você podia ficar sós ali com a pessoa e os professores, tutores estavam nem aí pra você, entendeu? Tipo, estavam nem aí. Ninguém abria a porta. Ah, aconteceu uma coisa. Então, acontecia de tudo naquele grupinho de estudos, né? E tá, eu tava... Aí a Tony Hawk, ela tinha uma espécie, tipo, de... Né? Então, ela partiu pra uma outra menina. E ela chegou uma vez pra mim e pediu pra mim comprar um... Acho que era um buquê. Tulipas holandesas. Era nome de... Era isso, né, Giovanni? Ai, você pegou pesado também, né, pô? Ah, eu acho que era tulipas. Então, nós fizemos uma vaquinha. Nessa época, a gente fez uma vaquinha. Eu, você, ali, o pessoal ali no grupo dos homens fez uma vaquinha. Fomos lá, compramos o buquê pra ela. Demos o buquê de presente pra ela. Ela deu o buquê pra menina e descobriu que a menina não gostava de mulheres. Que o negócio dela era espada. Então, ela se frustrou bastante. Lembro daquela época e lembro que, né, enfim. Aí ela se frustrou bastante, né? Ela estudava ali no colégio e era 150 alunos por turma, né? E a gente teve prazer de ter aulas com Nogaroli, Mustafa, falecido Mustafa, professor histórico do colégio, o cara que entrou desde o começo da escola, Gastão, né? Com o bafo de cigarro dele indo nas meninas, lembra? O cara todo mês... Gastão Chaminé. Ele de assédio. Ele ia nos ouvidos das meninas e ele fazia isso mesmo. E fazia, e o cara falava no ouvido das meninas e vinha lá depois a reclamação, que o cara me encostou em mim, que eu não sei o quê, que não podia ter feito isso. E realmente ele não podia, porque ele era professor, né? Mas ele gostava de ser aquele cara contrariado. E ele tinha um jeito de dar história um pouco diferente, né? Que naquela época não era tão politizado, né? Esquerda, direita. Mas a gente sabia que ele puxava sardinha pra direita, né? o Giovanni concorda comigo, nas aulas dele, você vê que ele era de direita. Não tinha como você não dizer que ele era. Ele puxava muito o lado da direita. Então dava pra ver que ele tinha essa ideia do Brasil. Só que naquela época a gente era muito, não sabia nem que era esquerda, direita, direito e tinha as aulas lá, né? É, alguém quer contar uma história? Até eu continuar ou não? Pode ir. Continua aí, irmão. Diogo, Gabriel. Hoje. O Diogo não vai conseguir ficar porque a internet tá realmente uma bosta. Tudo bem. Machado, quer contar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode seguir Machado, aí. Pode seguir, tá bom. É, então aconteceram muitas coisas naquele ano, né? Foram muitas coisas assim que aconteceram que não foram fáceis, sabe, de lidar. E foram coisas assim que, cara, eu tô aqui tendo meus dois amigos aqui de escola, o Machado na época e o Giovanni, que o Gabriel eu fui conhecer muito tempo depois, mas um ano, cara, épico, eu diria que foi um ano épico. E aí vem como conheci o Machado, o que que tava acontecendo. Cara, eu comecei digamos, ter um amor muito platônico, e naquela época... Pelo eu Machado. Tinha uma... Que isso? Que isso, Giovanni? Sério, não, isso? Não é assim também. Ai, caralho. Declara. Ai, caralho. Agora. Agora é teu momento. Agora o momento, abre a câmera. Mas é brincadeira. Agora que eu tô longe da cidade, você vai se declarar pra mim? Ai, meu Deus do céu. Vai, Henrique, não tenha medo. Seu momento, vai. Momento, homenagem. Pô, eu gostava mais de você quando você tinha barba. Agora que você tirou a barba, essa foto... Olha, ele gosta de uma roçadinha. Ih, rapaz. Não, mas eu não tirei. A barba tá grande, é essa foto que tá curtinha. Então, continua, Henrique. Continua com tesão, vai lá. Então, vamos lá. Bom, esse é um especial de escola. A gente está recebendo um amigo de escola. Então, eu acho que está sendo um papo entre a galera de 2015, né? Épica, né? Então, a gente estava lá, né, cara? Uma boa. Foi um ano assim que, né? Como eu falei. Aí, o que aconteceu? Eu estava sofrendo muito por um amor platônico. Então, eu queria muito que a Larissa estivesse aqui nessa parte para ela escutar essas histórias, mas ela não está. Então, ah, mas ela vai ouvir, pode ter certeza. Eu não sei. Eu posso falar por mim, não sei o Gabriel, mas eu acho que a gente se compromete pessoalmente. Uhum. Que ela fique sabendo dessas histórias. Uhum. Pode deixar. Por mim, ela só fez coisa pior. Eu, como sou um grande amigo, companheiro, irmão, compadre. Pai ter irmão, né? Pai, filho da puta, que eu chamaria. Eu sou um filho da puta nessas horas? Pode deixar. Prossiga lá, Henrique. Vai lá, homem, tá nervoso. Qual que é a do amor? Bom, então... Tá bom. Escuta, esse cara tem a obrigação de mandar. Estão marcando, eles têm a obrigação de mandar. Mas tá bom, vamos lá. O quê? Então tá. Travou, né? Tudo, homem. Vocês têm. Peraí, deixa eu dar. É a obrigação do social de mandar pra ela, de mandar socialmente pra ela isso aí. Firmeza? É óbvio, primeira oportunidade, amigão. Planar o ensino médio inteiro. Já mostrou dois a Patela? Aí. Já mostrei a Patela. Ah, tá, beleza. Se mostrou mais que a Patela, não quero saber, tá? Eu só falei da Patela. Não mostrei mais que a Patela, fique tranquilo. Não me fala das outras coisas que vem com P, porra. Não, isso não, não mostrei não, fique tranquilo. Tem que pegar a lupa. Ah, piada de pinho. Nossa, mas é muito engraçado esse Gabriel, poxa vida, né? Mas deixa eu continuar a minha história. É, você fala isso agora, quando eu falo de Giovanni, essas merdas, tu casa comigo, cara. Mas enfim, aí, tá, como eu disse, tava sofrendo por amor platônico, pra uma moça que... Eu tinha conhecido ano passado e aí começou a ter as tentativas malucas, né? Aí eu lembro que no começo quem me encorajou a fazer as coisas foi o senhor Giovanni. O senhor Giovanni me encorajou. Ah, caralho. O Giovanni é assim também? Não, era no colégio? É desde sempre. O Giovanni é aquele capetinho que fica do lado direito do ombro. Vai. Tava eu com o charuto na boca, o copo desse aqui na mão. Falando, ah. Vai lá. Dá um abracinho nela, vai. Aí, Cara, eu nunca tinha feito uma loucura, tá ligado? Era a primeira vez que eu ia fazer essa loucura. Aí o Giovanni falou, não, cara, faz. Cara, o pior que você vai fazer é receber um não. E pior é que o Giovanni tava certo. Não ia... O que que ia acontecer? Ia acontecer muita coisa, né? Mas enfim. O que ia acontecer de ruim? Não podia acontecer nada. Aí, beleza, né? Aí eu, como eu disse pra viver uma coisa no passado e tal. Beleza, o que que eu fui fazer, né, Giovanni? Você acha que quer contar essa parte ou... Vai lá, Giovanni. Vai lá. Conta a tua versão e eu falo que eu vi de fora. Tá bom. Ele abaixou as calças. Não, pior que isso, cara. Foi pior, velho. Foi pior. Não. Foi pior, mano. Não, aí, tá, eu coloquei a carta num envelopinho, né? Tipo, eu escrevi uma cartinha pra ela. Coloquei num envelopinho bonitinho, assim, bem, bem fofinho o envelope. Aí tinha, não sei o que eu tinha comprado, não sei se tinha comprado alguma coisa, não sei, cara, eu não lembro agora de cabeça, aí eu coloquei. Eu, tipo assim, eu falei, ah, preciso colocar isso na mesa dela, mas ninguém precisa ver, né, então a melhor hora é no intervalo, né. Só que esses filhos da puta daquele colégio passavam o intervalo na sala de aula. Eu falei, cara, isso é missão impossível, ou eu faço um aviãozinho e jogo e tem que cair perfeitamente na mesa dela, ou eu vou ter que pessoalmente colocar na mesa dela sem ninguém perceber. Isso vai ser missão impossível. Aí eu pensei, como é que eu faço isso, né, cara? Eu desamarrei um cadarço meu e fui andando com o cadarço desamarrado, tipo o nosso amigo lá, né, que a gente gosta de falar dele, que leva o cadarço desamarrado. Aí eu fui até a mesa dela, olhei pro meu cadarço e falei, ah, meu cadarço tá desamarrado. Amarrei meu cadarço, levantei, tirei a carta do bolso e coloquei disfarçadamente sem ninguém perceber. Foi exatamente isso, né, Giovanni? Foi exatamente isso, entre aspas, né? Pero no mucho. Ó, porque assim, ó, vamos voltar aqui, ó, contexto, né, como falei agora de quem tá vendo de fora. Primeiro você tem que entender que isso não foi, tipo, na primeira semana, sabe? Isso já tinha acontecido depois de um tempo que já tava claro que não ia rolar. Assim, primeiro, do nada aparece uma cartinha na mesa da menina, né? Quem será que foi? Segundo, ó, geograficamente, o nosso grupinho, ele sentava do lado direito da sala. O lado direito da sala era onde ficava a porta, né? Sim. E a mesa dessa menina ficava no meio. Então ele foi fingir, ah, estou aqui casualmente caminhando pela sala para sair da sala. Só que para isso ele vai pro meio da sala, sendo que já tava do lado externo da sala, que podia simplesmente sair direto. Então assim... Totalmente desconfiável. Ninguém ia reparar nisso. Completamente stealth. Bom, na hora que eu coloquei a carta na mesa dela, todo mundo me olhou. Cara, todo mundo sabia que eu tava fazendo. Cara, todo mundo me olhou, velho. Tipo, todo mundo me olhou assim. Tipo, todo mundo virou e me olhou. Cara, eu fiquei vermelho, cara. Igual um pimentão. Eu falei, fudeu. Gente... Mas vocês sabem, pessoal, que... Eu era meio que um conselheiro amoroso das meninas lá no colégio, tá? Então, assim, elas chegavam em mim, nossa, eu tô sofrendo por tal cara. Veja a posição, né, que eu tinha. Porra. As meninas não queriam ficar comigo, elas queriam reclamar dos caras que não ficavam com elas. Puta que merda, você era um amigo gay. Puta que bosta. É, só que eu não... O pior de tudo é ser um amigo gay sem seguir. Gay? Pô, se você é gay, beleza, você quer chupar um peru, mas não, você quer perseguida, daí que... E daí esses dias eu tava lá no Instagram, cara, e a menina com quem eu conversava, né, que ela reclamava dos caras, diz assim, ah, tô tentando encontrar um namorado, mas nunca consigo. Ah, eu pensei, será que esse é o momento de mandar mensagem pra ela? Meu, grande momento de brilhar. É, tô pensando nisso, cara, quem sabe, né? Vai lá, ué. Ah, vou mandar amanhã. Fácil, ó. E aí, mina, bora fechar, ó o que esses caras estão falando dos bastidores. Bom, a Larissa disse que tá carregando, disse que ela tá de mudança, aí disse que o quarto do irmão dela, disse que tem uma tomada, não sei o que, mas enfim, ela tá explicando a situação dela lá, mas beleza, vocês têm a obrigação social de mandar isso pra ela. Isso vocês estão... Pera, ela vai entrar ou não vai entrar? Não sei. Porra, enfim, vamos... lá. Então eu tava contando, né, que eu coloquei a carta na mesa dela e, tipo, todo mundo me olhou, de aqueles olhares, né, tipo, todo mundo me olhou, tipo, aquele olhar assim, se fudeu, otário. A guria chega na mesa dela, o que que ela falou, Giovanni? Cara, porque eu lembro da reação dela, mas eu não lembro o que que ela falou. Ela falou assim, que porra é essa? Ela falou bem assim. Ah, é verdade, era um negócio assim. Nossa, velho. Aí eu olhei pro cara, não falava palavrão nunca, assim, sabe? Não, a guria não falava palavrão nunca, ela era quietinha, ela falou, que porra é essa? Ela falou aqui. Mas a guria falou alto e claro, assim. Aí na hora eu tremi assim, eu falei, Giovanni, fudeu, cara, o que que eu faço, socorro, caralho? Socorro, cara. Eu fiquei tipo aquele dia que a Carliane e o Rafael começaram a brigar e o Giovanni começou a dar risada. Eu falei, cara, o que que eu faço aqui pra acalmar esses dois aqui? Eu fiquei tipo, mano, não sei o que fazer, cara. Aí eu falei, fudeu. Aí o Giovanni falou, não, fica tranquilo, cara. Ela não... Ah, o máximo que ela vai fazer é pegar a carta, vai cagar e não vai falar nada, né? E foi exatamente isso que ela fez. Aí foi parte cuzona da parte dela, né? Que ela poderia ter vindo falar comigo, já tinha dado a indireta. Ela poderia ter vindo. Ela poderia falar comigo. Foi uma cuzona, foi uma cuzona. Não, desculpa, tão indireto mas... quanto um soco na costela. Indireto quanto um soco na costela, exatamente. Mas, não é que foi uma indireta, eu deixei assinado o meu nome, era só... ela olhou pra trás, aí tipo, ela falou que porra é essa, e olhou pra trás, aí eu lembro que eu falei, fudeu, cara. Cara, é que eu falei, todo mundo sabia que tinha feito aquilo. Você poderia ter feito o aviãozinho jogado pela janela lá de fora, que ainda assim todo mundo ia saber quem foi. Entrar com drone, né, entrar com drone. Assim, é. Que... Ainda assim, a galera ia saber quem foi. Era impossível não desconfiar. Cara, a gente teve várias figuras importantes agora. Já vou entrar no mérito e contar esse machado, mas a gente tinha, como se diz, essa amiga que a Tony Hawk gostava, que ela era uma grande, depois da escola, algumas vezes com ela, como amigo mesmo. Cara, pessoa gente boa também. Perdi o contato totalmente com ela. A Brava lá, que queria socar a cara de todo mundo, que batia em nós três, né, Giovanni? Batia fácil, quebrava nossa costela, que a bicha era atentada, né? Tinha a amiga da menina que eu gostava, que falava alto pra caralho, que tipo, a sala inteira escutava, não sei se você lembra. Outra figura emblemática. Inclusive, essa menina que queria quebrar a cara de todo mundo, uma vez ela quase quebrou a cara dela, lembra? Que ela partiu pra cima dela, que tiveram que separar. Pô. Quase, assim, ela... Ah, bola. O fodão que trabalhava na cafeteria lá também, que queria comprar uma arma pra matar o vizinho, lembra disso? Caraca, mano, era uma pica. Ó, lembrando que nós não estamos usando nomes aqui, então ninguém pode processar a gente. A gente tá falando aqui, né, histórias. Então, você está ouvindo e você se identificou com uma delas. Se quiser processar, então, lembre-se que o responsável aqui por tudo é o Henrique. Que responsável é o Henrique? Esse cara que tá... Olha só que canalhas. Mas, enfim. Não, bom, ela poderia ter pegado e falado comigo. Eu olho assim que ela poderia ter feito. Cara, é que assim... Naquele momento já tinha passado do negócio dela, do momento que ela conversaria, esse que é o negócio. Tinha passado, poderia ter conversado, eu acho que tudo se resolvia, mas assim, porque outro dia, deixa eu terminar, outro dia, eu cheguei lá e a filha começou a rir da minha cara com as amigas dela, aí tipo, fiquei, filha da puta, falei, eu me declaro pra ela, ainda dá risada na minha cara. Ah, mas que lazarenta! Aí eu lembro, falei, tá, o que que eu fiz pra ela? Aí inventei a segunda vez de fazer uma coisa especial pra ela. E foi a caixinha de som artesanal. E essa aí foi pra fuder. Essa foi pra fuder mesmo. Eu peguei um cano do meu pai, peguei uma furadeira, eu furei um pedaço do cano, um buraco do cano. Dá pra colocar, tipo, um lugar pra colocar o celular. Eu coloquei o celular, coloquei uma música, coloquei... Era essa. Isso que a gente queria ouvir. E aí eu fiz a caixa de aí eu falei pro meu amigo, tá, vou contar da melhor forma possível, né? Então eu furei dois canos, coloquei... É uma caixinha de som artesanal. Pesquisem, caixinha de som artesanal no YouTube, que vocês vão saber o que é. Vai ficar aqui na descrição um vídeo de um cara ensinando como fazer uma caixinha de som artesanal. Eu, né? Só eu sei fazer isso, né? Quem vai querer fazer uma coisa dessa? Só eu tive essa criatividade de fazer uma caixinha de som artesanal. Então, bom, eu tive que fazer a caixinha de som artesanal, furei a cara no PVC, coloquei dois copinhos de plástico, Bom, coloquei meu celular lá, coloquei uma musiquinha, Walking on Dream, do Empire of the Sun. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece essa música? Caraca, lembra dessa música? Alguém lembra? Conhece, mano, Gabriel? Ai, caraca. Se lembra, Giovanni, ou não? The Walking Dream? Eu lembro por causa do episódio. Esse negócio... A música... Gabrielzão tá aí? Tá, amor. Peraí. Caralho. E o Machado tá aí? Machado também tá calmo? É, tô aqui, sim. Tô vendo. Aqui, beleza. Cara, essa música, o pessoal fala assim, música romântica. Cara, quando eu ouço essa música, a primeira coisa que vem na minha cabeça é caixa de som artesanal. Ponto. Acabou. Não tem outra coisa. Pinguim da vergonha pra isso aí, cara. Isso é uma vergonha, cara. Que absurdo, cara. Mas... Sim, cara. Não tem... Eu peguei pra... Ó, não, Pinguim da vergonha também não é pra tanto, Giovanni. Eu fui corajoso, né? Você tem que... Não, tá bem. Pinguim da vergonha. Desculpa, isso é vergonha alheia, cara. Eu tenho vergonha alheia quando essa história. Eu fico mal quando essa história. Tá bom, mas enfim. Eu peguei, coloquei a caixinha de som artesanal, furei, eu fiz a cara, peguei, mandei o meu amigo que gostava de pisar em cima de mim e chamar ela. Provavelmente ele já tinha falado. O que aconteceu? Ele falava tudo, meus planos pra ela, tudo. Ele falava tudo, então ele sabia... Ele já ia lá e falava pra ela, ele vai fazer isso tal dia. Então ela meio que já sabia. Então eu perdi meio que o encanto também da parada. Tipo, aquela coisa do elemento surpresa. Não tinha elemento de surpresa. Ela já sabia o que ia receber. Olha só, que bosta essas surpresas. Ué, aí trocou uma ideiazinha e ficou por aquelas mesmas. Ficou por aquilo mesmo. E acabou. Tipo, eu só que eu senti uma coisa. Ela era... tava de falar de mim nas costas, mas na minha cara ela ficou toda bonitinha. Toda, não, tudo bem e tal. Aí, beleza, né? Passou um tempo, tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que esse cara só queria me fuder, né, Giovanni? Esse cara só queria ver o meu mal. Se eu ia descer ali a escada e colocar o pé pra eu tropeçar, bater e ter traumatismo craniano, né? Ele queria isso, né? E aí, o que eu fiz, Giovanni? O meu, cara. Eu não tenho cacife pra contar essa história. Essa história tem que vir da fonte original. Mas que fonte original? A sua, pô. Tá bom. Eu quero que você brilhe hoje. Eles são muito lazarentos, né, cara? Eles não querem contar as histórias dele como se ninguém nunca tivesse feito isso, né, cara? O quê? Não. Meu amigo, eu tomava bolada no saco, meu ovo virava, me cagava, passava, limpava papel tilibra. Mas essa merda eu não fazia. Porra, dessa no meu cu você não joga, Zé. O negócio nem chegou ainda quando ele só se abaixou pra ela. Não chegou nisso ainda. Puta, ele se abaixou, não. Cara, assim, você acha que a surpresa dela ver uma caixinha de som caseira, você acha que ela falar... Nossa, eu nem quero ficar com o Jorgão que tem uma mobilete, eu quero essa som caseira. Aí, que vai tomar no seu cu, cara. Caraca, mano. Ela não queria nada, cara, nem a tua pica ela queria, brother. Não, realmente, ela não queria nem a minha pica, só tem que concordar com o Gabriel. Porra. Mas a gente é burro, né, Gabriel? Homem é burro. Eu falo isso desde sempre, Giovanni sabe o que eu falei. Homem é burro. Burro, nós somos tudo burro, cara. Nós pensamos com a porra da chapeleta em vez de pensar com o cérebro que nos foi dado. Vale por você, eu sou inteligente. Tô dizendo que você não é inteligente, mas tô dizendo que na hora de usar, a de baixo grita. Não é nada, eu sou frio calculista. Mas deixa eu terminar. Aí, beleza, conversamos, aí tá. Você resolveu bosta nenhuma, ficou naquilo mesmo, né? Beleza, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir que o Piá tava vazando informação, eu fiquei puto com ele, o Giovanni lembra. Aí eu falei assim, ó, pesada, quer saber, cara, ó, vocês fiquem aí com ele. Engraçado, isso é que eu fiquei puto, vocês escolheram ele em vez de mim, né, filhos da puta. Fiquei puto naquela época, eu tive que ficar sozinho, né. Aí eu fiquei, acho que uns 4 meses, assim, tipo, sem aparecer no grupo de vocês, não sei se o Giovanni lembra disso. Só, tipo, dar um oi, assim, pro Giovanni e tal, não sei se o Giovanni lembra dessa época. O cara passou por um exílio. Passei por... Cara, eu vou dizer que foi um exílio, porque pra mim parecia que foi um ano. Eu vou te contar por quê. Porque foi nessa época que eu conheci o Machado. Porque aí, cara, eu não tinha amigo. Aí eu comecei a sentar na frente, na escola. Aí na frente tinha uma menina de cabelo comprido, que era toda fechadinha. Que, claro, eu queria de pijama pra escola, assim, tal. E aí eu comecei a conversar com ela. Cara, a guria devorava livro. Devorava livro, livro, livro, livro, livro, livro, livro. Inclusive qualquer... Eu não vou falar quem é, mas... Possivelmente um dia ela vai vir aqui no K2. No K2. No K2, não. Eu tenho que falar do K2 também, eu esqueci de falar disso, né? Mas depois eu faço uma pequena observação em cima do meu canal no YouTube, que também, né, deu muito o que falar, né, Giovanni? Também precisa ser comentado. Precisa ser comentado, Não, precisa ser comentado porque eu não sei dessa história, né? Porque eu vou procurar o canal no YouTube e não tem mais. Não, o canal não existe mais, o canal foi cancelado. É, isso foi exatamente. Não foi bem cancelado, mas foi cancelado, né? Mas enfim, vamos lá, eu já chegou. É que assim, se for ter cancelado, não foi na época de escola, né? Já envolveu uma coisa mais pra frente, que aí eu fui virar comentarista de um programa de jogos. Aí os caras meio que fizeram a minha cabeça pra ir pra Twitch. Aí você fala, larga a mão desse YouTube, cara, você faz tudo e não faz nada. Aí eu comecei a concordar com eles. E já tava, tipo, saturando de fazer coisas no YouTube. Aí me deu uma louca, eu peguei e deletei meu canal. Porque, tipo, já tava virando naquela coisa que é uma obrigação. E, cara, por exemplo, podcast, a gente tá gravando aqui, a gente tá se divertindo, né? A gente tá virando uma coisa sadia. O mais legal é gravar, não tem como não falar, né? E não tá virando, não é uma coisa que vira uma obrigação. Tipo, não é aquela coisa, putz, pô, tem que gravar hoje, que chato, tal. E, cara, é uma coisa que eu falo, eu me divirto muito mais hoje gravando podcast. Se eu soubesse que era legal, isso, a gente já tinha começado feito isso há muito tempo, né, Giovanni? Pô, fácil. Fácil, a gente já tinha. Mas você apagou teu canal, você apagou aquele vídeo lá também, né, cara? Que eu tinha te encaminhado da homenagem que eu fiz pra você no Top Music e tudo mais. Você não tem esse vídeo mais? Não. Não tenho. Eu acho um crime ele não ter mais o vídeo da Patela. É, da Patela. Mas é que sim, cara. Eu fiquei muito assim, tipo, cara, começou a me encher o saco, eles começaram a falar. Não digo que foram eles que me induziram, porque a decisão foi minha. Aí eu lembro, cara, eles falaram assim, você tá fazendo tudo e não tá fazendo nada ao mesmo tempo no teu canal. E já tava virando obrigação, cara. E aí eu encarei aquilo e falei assim, cara, K2 não me representava mais. Era uma coisa assim, meio de artista, sei lá, meio de, sei lá, eu não me representava aquilo. Aí eu deletei, entendeu? Eu peguei, deletei e falei assim, cara, eu vou começar do zero, mas agora eu vou começar certo, vou começar com bagagem de edição, vou começar bem com mais cabeça pra trabalhar. Eu não curtia mais ficar gravando vídeo de jogo, eu faço de vez em quando, mas não é aquela coisa assim, ah, que tem que fazer sempre e tal. Eu comecei a encarar mais, eu comecei a me empenhar muito nesse podcast agora, que a gente tá fazendo um projeto, tá crescendo, tá estudando, tô me promirando mais, entende? Mas realmente, não tem mais aquele vídeo, desculpa, mas foi pro espaço. Mas enfim, continuando a história. Bom, como eu tava falando, eu fiquei um tempo afastado, aí eu conheci uma outra garota nesse meio tempo. A gente saiu uma vez, tava assistindo Homem-Formiga no cinema, foi bem divertido. E fiz uma amizade com o grupo, e durante um tempo, aí eu não sei se o Giovanni lembra o que aconteceu nessa época também ou não. Cara, essa eu de cabeça não tô lembrado. Aí tá, tipo, um dia tava indo pro centro de estudos, aí o nosso querido coleguinha que gostava de me fuder, ele me chamou. Falou, cara, como é que você tá, tal, faz tempo que você não fala comigo, não sei o que. Você já sabe, né, porque que eu não falo com você. O cara só queria me fuder na escola, né. Cara, que hoje não dou bola, isso foi maior, né, tipo, tudo isso aí é coisa pequena, né, tipo, mas... Ah, tá, pô, faz tempo que você não fala com a gente. Aí ele, tipo, me chamou de volta pro grupo de vocês, né? Ah, não acontece mais nada no grupo, né? Tem o cara aqui pra fazer as cagadas, né? Aí... Era cola que juntava todo mundo. Criança, né? Aquela vez que eu dou cotovelada na criança, deu uma pau, não lembro se o Giovanni... Faltava o cara, pai, porque... Cara, depois você não tem... O cara que era coisa de cotovelada na criança, ainda bateu em outra criança. Caraca, que genial, cara. Cara, eu lembro disso, cara. Nossa, eu lembro. Não, foi totalmente espontâneo aquilo, cara. Eu fui contar uma coisa e daqui a pouco eu fiz com o braço assim, mas deu bem certo. Eu falei, nossa, velho, eu sou muito bom. Você agrediu uma criança, é isso? Não, ele não agrediu uma criança. Ele agrediu uma criança tentando agredir outra criança. Você teve a intenção primária de agredir uma criança. Em contraponto, você agrediu uma criança, porém não foi a primária. Foi a reação secundária da sua ação primária. O outro vai morrer. Vai. Ah, caralho. Pô, depois você não gosta de cego, bate em criança e xinga as mulheres. Eu não sei mais, cara. E teve a história do nudes do joelho também, né, Giovanni? Pô, nudes do joelho? Nudes do joelho. Foi mostrar pra tela, pareceu meia rola na foto. Não, quase isso, mas não foi bem isso. O quê? Não. Foi só o joelho. Eu faço, apareceu meia rola e fala, é quase, então apareceu só a cabeça, a chapeleta, só o capô. A menina indo horrorizada, gente, ele mostrou fotos da papela dele. Ele mostrou fotos da papela dele. A papela dele mexe, por favor, eu nunca tô vendo isso, a papela dele mexe. Lembra disso? Ai, meu Deus, caraca. Uma coisa dessa na minha vida. Nossa, mano, foi muito bom, cara. Não, mas eu tô risado hoje, tipo, né? Eu sei que eu tô sendo pegado pra Cristo hoje, né? Porque o passado foi o Gabriel, né, que falou nas histórias de cagar lá, dele lá, que também foi uma coisa bem... Literalmente. É, literalmente. Mas hoje tô sendo pegado pra Cristo, né? Mas era pra estar bem mais pessoas aqui hoje, né, cara? Mas eu digo que foi um especial digno também, porque o Machado tá aqui, cara. E tá o pessoal da escola. Então, nada mais digno que a gente falar, né, das coisas de escola que envolveu a gente. Tá, né? Mas eu sei que tem uma parte de uma história aí que você abaixa, que o Giovanni falou. Estou curioso. Mas peraí, mano, Gabriel, deixa eu terminar. Calma. Não, mas senão você vai pro momento capcioso. Vamos chegar lá, pô. Pera lá. Chega um momento capcioso, você fala tchau, tchau, criança. Calma. Pô. Tá, peraí. Então tá. Não, mas você vai. Calma, mas o que você tá tão apressado, cara? Você tá querendo dormir? Você tá um calmante pra você? Você quer isso? Você quer um leitinho? Sabe por quê? Eu vou trabalhar 7 horas amanhã, seu filho da mãe. Porra. Porra, por que você não falou que vai trabalhar amanhã, cara? Eu achei que você tinha estado de folga amanhã. Foi mal disso. Não, eu não me importo, pô. Se o RPG eu ia dormir meia-noite. Agora eu dormi 11 horas, tô feliz. Pra ouvir a história de você se abaixando, tu vai dormir a hora que for preciso. Isso que eu tô falando, eu quero ouvir essa história, eu tô com vontade. Tudo bem. Então, beleza. Não, aconteceu isso, exatamente, foi dessa forma. Então, tipo, virei amigo de vocês de volta, aí, aquela merda e tal. Aí, o menino lá que começou a gostar da menina, que eu gostava, aí começou, né, rolar ciúme, ficou uma bosta toda, né. Beleza! Aí, vamos lá, né? Ah, e nesse meio tempo eu vou falar um pouco do canal. Então, o que aconteceu? Em 2014 eu criei um blog, antes de conhecer o Giovanni, onde eu escrevia textos de comédia. Em 2015 eu criei um canal chamado K2 Henrique Moura, que era o meu canal no YouTube, que tinha mais de 500 vídeos. E aí que veio a minha frustração, porque eu joguei tudo fora, literalmente, Machado. Não fiz backup, não fiz nada. Eu deveria ter feito, se eu soubesse, eu com certeza deveria ter feito, porque tinha uns vídeos que eu queria também rever de volta. E queria reeditar eles, mas foi tudo pra água abaixo. Isso é imperdoável, né? Cara, não, imperdoável. A internet vai ser privada do lendário vídeo da pois papela. Eu tentei entrar em contato com o YouTube uma época pra ver se eu conseguia, só que na época que eu deletei eu tava muito chateado com o YouTube também. Então, hey, assim, YouTube, I need a video of my patela. Of my patela. Exatamente. E eu precisava, não, eu precisava dar mares novos, porque não tava mais ficando legal, assim, sabe? Tipo, não que eu não gostasse de vídeo, eu adorava vídeo, eu tava trabalhando com edição de vídeo. Só que eu comecei a trabalhar com mais pessoas e comecei a ver que o meu conteúdo, sei lá, tipo, era legal editar vídeo com meme. Só que era uma coisa, sei lá, tava ficando saturado, né? Tava virando uma coisa assim que, sei lá, era só eu na época, tipo, não tinha ninguém, então não te conhecia o Giovanni. E, poxa, não tinha, assim, aquela... É. Como? Você fazia parceria com o Will, não fazia? Cara... fazia, assim, um evento com ele, mas não tinha, eu fazia tudo no meu canal, não tinha, assim, eu fazia meus vídeos, entendeu? Não tinha, assim, tipo, mais alguém, entendeu? Eu tinha que fazer tudo, aí eu comecei a trabalhar com edição, aí eu comecei a não ter tempo pro meu canal. Aí você começa a perder logaritmo, aí eu comecei a perder também monetização, aí começou a virar só um hobby meu canal. Aí depois, um tempo, o cara falou, cara, vamos fazer pra Twitch lá, tal. Aí eu fiz a Twitch, cara, não gostei. Eu falei pra eles, cara, não gostei do... Aí a gente não se entendeu, uma coisa lá do programa. Mas foi, tipo, aconteceu isso, o Giovanni me chamou pra começar um projeto com ele, que foi o Gimito. E aí foi um projeto que a gente já tá aí quase um ano e meio já. O Gabriel depois veio com bagagem aqui com a gente, né? E... Obrigado. E aí a gente cresceu, né, junto, né, cara? Eu me diria que hoje eu sou muito mais feliz, porque, assim, eu tive um canal no YouTube, eu tive um blog, aí eu criei meu canal no YouTube, continuei escrevendo, claro. Aí eu parei meu canal durante 6 meses, fui roteirista do grupo Nerdalias, a gente parou o grupo devido a pressões de política, querendo apoiar esse determinado candidato. Eu não vou entrar em mérito de discutir isso, mas eles queriam apoiar político e eu era contra isso. Eu saí fora, voltei pro Henrique, pro K2 Henrique Moura, sabendo editar vídeo, toquei até final de 2020, não, final de 2020 não, toquei até ali setembro de 2020, um pouco antes de começar o Gimito, só que não tava indo, cara, e aí me deu uma louca, foi um erro, assim, da minha parte, eu diria, porque o YouTube não vai me devolver os vídeos, então foi um erro, assim, da minha parte, só que tava saturado, cara, tava precisando de um novo ar. Já se fazia 5 anos que eu tinha canal, 5 anos, e era só eu. E, cara, quando eu vi, falei pro Giovanni, cara, se eu soubesse, né, se eu conhecesse o Gabriel antes, a gente tinha montado isso faz muito tempo. Muito tempo mesmo, porque, cara, o Gimito virou uma coisa, assim, que os meninos até veem quanto eu me empenho pra fazer as paradas funcionar, né, tipo, convidado e tal. Né, hoje era pra estar mais gente aqui, né, mas, infelizmente, as coisas são assim, né, mas tá. Ah, cara, a gente tava nessa questão de como eu tava falando, na questão da menina lá, voltando lá, a questão tinha o meu canal, então, eu era muito zoado, porque eu fazia vídeo de comédia, então, eu fiz o vídeo da Patela, e o meu vídeo da Patela passou pra turma inteira, e foi, tipo, uma coisa que me, tipo, manchou muito a minha imagem naquela época. Além disso, esse meu amigo que queria me fuder, criou um grupo chamado Os Diamos Henrique Moro, então, literalmente, eu sofria bullying, né, Giovanni? Eu acho que eu sofria, né? Você acha que não? A única coisa, o único que não é isso aí, você pode ter ficado com isso na memória, mas não foi isso. Esse negócio do vídeo da Patela até passar pra sala inteira. A sala inteira viu porque era seu. Mas que não foi ao mesmo tempo. Quando os caras passaram no telão, 250 alunos que tinha, era final do ano, tinha uns 4 na sala. Era isso. Não, esse foi mais. Ah, mas foi foda aquele dia. Não, o pior não foi isso. O pior é que vai ter um especial do tempo de escola que eu vou falar o que aconteceu da música do Max Weber, que foi a música que eu fiz do Max Weber. E... Ginásio? Na época do ginásio, né? Que foi porque aí literalmente passou o vídeo pra sala inteira. E eu vou contar isso mais pra frente. Eu já vou focar literalmente na escola, quando eu tiver da faculdade. A gente literalmente grava aí com o pessoal da faculdade. O Machado também vai participar junto com a gente. E aí a gente conta mais essas histórias depois desses anos pra frente. Mas hoje vamos focar até 2015, né? Senão o Gabriel tem que acordar cedo amanhã. Senão o Chinela vai cantar amanhã no trabalho dele. Mas enfim, vamos lá. Ah, obrigado. O Chinela vai cantar, porra. Mas enfim, o que eu tava contando? Tá, o vídeo passou pela sala inteira, então cara, eu sofria muito. O que que aconteceu? Eu escrevi um texto, no outro dia tinha 900 visualizações, a escola inteira lia meus textos. Só que eu era um cara que não tinha medo, eu não tinha medo. E sendo que eu mexia com stand-up comedy, eu disputei a Copa de stand-up e ganhei a Copa de stand-up. Tipo, eu posso não parecer tão engraçado quanto o Gabriel, mas naquela época eu fazia comédia e... Cara, eu não tinha medo de falar, só que eu era muito hater, eu tinha muito hater, né? Tipo, a galera não gostava, falava nome, eu falava várias vezes o nome da coisa lá e zoava ela, mesmo gostando dela, eu zoava com a cara dela, e eu já escrevi texto, lembra que eu mandava um texto pra ela, daqui a pouco ela pegava o texto, abria, daqui a pouco ela começava a dar risada ela mesma sozinha, porque ela deu risada na minha piada, e, tipo, ela dava risada, eu dava pra ver que ela deu risada da piada, não, né, então, Eu fazia assim, só que eu era muito oscilante. Então, cara, aquele piá, por exemplo, da cafeteria, o cara veio me querer quebrar a minha cara porque eu fiz uma piada dele lá. O cara ficou puto comigo. Era tipo mini Rafinha Bastos, assim. Todo mundo queria... me odeia, entendeu? Na verdade, todo mundo me odiava, mas criar um grupo, né? Eu era bem hater. Mas eu não tinha... Tinha a menina lá que... Né, que se sabe muito bem, né? Que... Tinha a Rara como Marara também, que essa também não pode deixar passar. Essa também não pode deixar passar, que eu fiz uma música uma vez pra guria. E não rolou muito legal, não. Acabou sendo interceptada, né, Giovanni? Graças a Deus. Decodificaram antes de chegar. Mano. Pra menina, graças a Deus que ela não teve que ouvir isso. Caraca, era com uma arara. E aí eu peguei e fui conversar com ela, ela era baixinha. E ela tava sentada na cadeira. Eu peguei e me abaixei pra sentar com ela. Aí esses filhos da mãe. Que cínico. Esses filhos da mãe. Você faz a merda. Você desenha não, ela na folha 4 com giz e bosta. Primeiro, e tá primeiro, ó. Porra. Quando o cara fala que ela era baixinha. Ela não tinha 60 centímetros de altura. Ela tinha quanto, Giovanni? 1,60? Cara, ela era baixinha, ela devia ter, sei lá, 1,55 de altura. Porra, eu trabalho com um cara que tem 1,59. Ele é baixo, mas eu não... Baixa pra falar com ele? Não, quando eu vou na mesa dele, eu troco a ideia de pé, né? Ah, menina... Tá, mas tudo bem. O cara tava sentado ali na mesa... Aí a menina veio falar com ele, não lembro exatamente qual que era o contexto. E nisso que ele viu ela chegando, ele pegou, ele saiu da cadeira e deu uma agachada assim pra ela. Ai, meu Deus, cara. Ele agachou, nem ajoelhou. Ele desceu na boca da garrafa, é isso? Ele só não ajoelhou. Que a patela ia quebrar, né? Porque... Ele só não ajoelhou porque, ó, a consciência social falou naquele momento, bicho, não faz isso, não. Cara. Aquele 0,01% de consciência social que ainda sobrava naquela cabeça gritou lá no fundo. Ele se deu conta do quão humilhante, né? Humilhante seria, ele só se abaixou. Gritou lá no fundo: para! Para! Chegou o Jocão e falou: para! Daí a patela. Até ela sair do lugar, saiu tá. Aí. Mas, não, enfim. O melhor é o cara explicando depois. Não, eu não me agarrei, eu não. Eu não me agarrei, eu não me agachei. Eu não me agachei pra ela, não, só me abaixei um pouquinho. Eu me abaixei um pouquinho o joelho no chão, né? A bunda batendo na parte de trás do tênis, já. Mano. Eu não me ajoelhei, eu não tenho essa imagem na minha cabeça, não. Eu tenho imagem vívida. Eu acredito mais na memória dele. Bom, então vamos lá. Agora acho que pode ser o momento capcioso aí. mais capcioso que o programa. Não, pera, só um minutinho antes. Ah, contar como eu conheci o Gabriel, né? Que foi. Esse menino que não gostava de mim, ele queria me fuder mais uma vez, ele marcou um paintball, que eu não queria participar, nem fudendo. E ele ficou enchendo o meu saco, vamos lá no paintball, vamos no paintball. Ele chegou a ponto de ir lá, no shopping, almoçando com meu pai, ele falou com meu pai, não, o Henrique tem que ir com a gente. Você tem que deixar o Henrique ir com a gente. Eu falei, não, cara, não, eu queria tentar uma desculpa, meu pai não deixa, sei lá, qualquer coisa, eu não quero ir nessa desgraça. Não, vamos. Puta, aí eu tive que ir, cara. Aí fui com o Brunão lá, que participou com a gente. Cara, aí foi o Giovanni levou o Gabriel. O Gabriel, naquela época, tinha um cabelo curtinho, né? Vocês vão ver que era animação, tem um cabelo comprido, um bonezão, assim. Eu me inspirei no cosplay de funcionário dele, né? Cosplay de peão, né? Minha roupa, é meu padrão peão. Padrão peão dele. Mas, assim, o Gabriel, ele tinha cabelo curtinho, né? Pô, irreconhecível o cara de hoje e o cara daquela época, né? Não reconheci, né, quando ele começou. Verdade. Mas enfim, isso eu concordo, cara, que eu... Eu dei um tiro nele, a bala pegou nele, ele me encheu de bala, eu levantei a mão. Aí quando você morre no peito, você tipo, tinha que levantar a mão e tipo ir lá pra base, voltar pra base. Quando eu levanto pra base, o cara dá um tiro, tipo uma parábola, e pega bem no coco da minha cabeça, lembra disso, né, Giovanni? Eu lembro. Eu fiz isso? Caraca. Não, foi você. Foi o menino que não gostava de mim, foi ele. Ah, tá, porque eu não gostava de você, ok. É que eu lembro que eu acertei a canela de alguém que ficou puto comigo, não esqueço até hoje. O cara levanta e um cara de cabeça, um tiro nele, é o fiscal, cara. Porra, foi pra fuder, cara. Eu dei um tiro no fiscal do paintball, cara. Aí foi motivo de sarriso. Mas, cara, foi um dia divertido, assim. Foi um dia divertido. Mas acho que é isso, né? Eu conheci o Gabriel através de lá. Aí, depois de um tempo, né, o Giovanni começou a trazer o Gabriel um pouco pro pessoal ali, né, da apresentar ali pra comunidade nossa e tudo, né? Galera, inseri ele no a conhecer. Aí eu descobri que o cara almoçava todo dia no meu restaurante. né? E aí, lá, acho que foi setembro do ano passado, vai fazer já quase aí um bom tempo já, né? Mais de 6 meses. E desde então a gente é amigo, né? Teve aí também a questão teve a questão ainda do que a gente teve ainda da festa de aniversário, que eu comecei essa tradição de fazer uma festa todo ano na minha casa, lá na época de escola, que tipo, né, primeiro ano não veio ninguém, segundo ano pior ainda, 2017 lotou, 2018 foi bastante, aí 2019 foi legal também, daí veio a pandemia, 2021 foi mais ou menos, mas como eu falei, quem não vem mais, também não vou chamar mais, né? Então fique esperto aí, Brunão. Se não veio esse ano, vai vir esse ano também, não. Mas, foi uma coisa assim que, antes de seguir pro Momento Capcioso, só quero falar algumas coisas, cara. Bom, eu queria que esse especial fosse um pouco diferente de falar de mim. Eu não tava nos meus planos. O Chupetinho acabou de mandar mensagem pra mim que tá trocando o pneu do carro. Eu acho que o cara não vai vir hoje, então... era pra vir Erivelto, era pra vir Vanessa, era pra vir todo mundo, cara. Infelizmente, veio o Diogo, ficou um pouco, veio o Gabriel Henrique, o Machado. Mas no fim, cara, por ironia do destino, ficou um podcast da turma de 2015, né, cara? Mais um aí da turma de 2015. Mas foi esse especial, foi difícil marcar esse especial, né, cara? Porque eu marquei na data que todo mundo podia, né? E, bom, foi uma data assim, sim, cara, que foi... Tranquilo, porque quem a gente queria ouvir tá aí, esteve presente. Na verdade, eu acho que foi meio ironia do destino. Não, vamos foder com esse cara hoje, vamos participar só. Cara, foi literalmente, foi o pessoal da escola, fomos nós, porque a participação ali do Diogo, do Gabriel Henrique, foram praticamente mínimas, né? Então, literalmente, foi eu relembrando o tempo de escola, né? Esse foi o nosso especial. Mas, assim, antes de encerrar, eu queria falar um pouco, cara, um pouco da amizade, assim, né? Que a gente construiu durante esse tempo. Já vou liberar você pra dormir, Gabriel, fica tranquilo. Então, cara, eu queria dizer assim que é uma honra estar gravando podcast com vocês e, cara, a gente entende que a questão de trabalho sempre, né, sempre foi um desafio pra gente, tipo, ter vontade ainda de trabalhar, ainda querer gravar um pouco. Mas, cara, a gente grava podcast, a gente sempre tá aí gravando, chegamos à marca aí, esse vai ser o número 61 já, acredito se quiser, a gente já gravou mais de 60 podcasts, então, poxa, a gente construiu um trabalho muito legal, né, durante esse tempo e tomara que dure muito tempo ainda e eu acredito sim no nosso projeto, eu acho que a gente pode em breve ter um estúdio de podcast igual o Flow, igual o Podpah e poder chamar, sei lá, a Gabriela Prioli para conversar. Você gostaria de conversar com a Gabriela Prioli? Nossa, seria fabuloso, né? Nossa, demais. E você, Giovanni, gostaria de conversar com a Gabriela Prioli? Gostaria. Eu gostaria de conversar com a Gabriela Prioli, gostaria de conversar com o Kim Kataguiri, gostaria de conversar com os famosos. Mas a nossa ideia do nosso podcast é trazer pessoas que não são, assim, famosas, porque até famoso que é famoso, tipo, a gente não é um podcast grande, mas a gente chama dono de restaurante, a gente chama dono de hamburgueria, a gente chama a gente chama influencer, a gente chama músico, a gente chama o cara que faz o pastel na esquina, né? Duvidar, a gente chama aqui o cara que faz o investimento, um cara gestor, não gestor, mas cara que trabalha na XP Investimentos, a gente chama amigos nossos, a gente, né, vai tudo misturando mais um pouco, e esse é o Gimito, né, cara, um talk show aí que começou a ter uma, começou num propósito, depois a gente reformulou ele, ficou legal, e é isso, cara, eu tenho um maior orgulho da gente, de vocês dois, que Gabriel e Giovanni, que, cara, compraram a minha ideia, estão sempre aí gravando tudo, né, me aguentando, enchendo o saco de vocês lá no grupo, né, porra, vão gravar, caralho, né, mas, cara, é o podcast em si, cara, né, a gente sabe que a gente, hoje foi um podcast mais pra acabar com a minha farra, mas agora vamos pro momento capcioso, agora acho que eu falei tudo que queria, quero dizer isso, que é, cara, vocês são muito especial, tanto o Gabriel, Giovanni e Machado, cara, vocês são especiais pra mim, e a gente dá risada aqui hoje, claro, na época talvez não foi tão engraçado assim, mas a gente dá risada porque são coisas pequenas, né, então, coisas que ninguém hoje vai olhar, nossa, todo mundo fez merda na escola, essa é a grande verdade. Momento capcioso, Gabriel. Momento capcioso, uou! Eu fiz baixo por causa da garganta do Giovanni. Tá bom. Ué. Eu acho que eu já cantei com a música hoje, Alguém quer relembrar qual que vai ser o momento capcioso? Ninguém sabe. É, bom, eu tenho um desafio para Gabriel, Giovanni, Machado também, se quiser participar. Vocês vão mandar esse podcast para Larissa e vão fazer ela escutar o podcast inteiro. Combinado? Eu tenho que... pô, isso não, cara, vai, não me ajuda, pô. Porra, o que que eu mando aqui? Um pombo-correio? Exatamente. Não, eu tenho um desafio. Pera aí, não. Vamos fazer diferente. Vamos mandar o recado aqui. Aqui. Tá, beleza. Ó, eu também tenho um desafio pra mim mesmo, que eu me coloquei aqui agora. Quer mandar mensagem lá pra guria do Instagram. Eu vou fazer isso daí amanhã. Ao vivo. Não. Ah, pô, esse cara ia fazer ao vivo. Não. Deixa o cara pensar na mensagem, porra. Não, eu tenho que estruturar, pensar, mas eu prometo que vou mandar. Irmão, o cara tem que pensar em todas as possibilidades de resposta. Calma. É. Irmão, negócio é o seguinte, irmão. Pra pegar mulher, calma, tu tem que ser espontâneo, tá ligado? Não tem essa de ficar pensando não, irmão. Ah, meu Deus. Tá bom. eu só quero falar uma coisa só pra... Já que a gente tá... Hoje foi meio que de improviso mesmo. Eu quero só falar uma coisa pra Larissa. Que a gente já fez isso uma vez, né? A gente já gravou um podcast, um pedido de namoro, né? Que não tá mais no Nojimito, que foi na época pra gente. Você vai falar isso mesmo? Tu vai falar isso, essa porra vai pro quarto final 06. Vai dar merda, 06. Tô te avisando, 06. É. Não, então não vou falar, então não vou cortar essa parte. Parabéns, 06. Você tomou uma sábia decisão, guerreiro. Aí, ó, dona Larissa. Seguinte. Então. Henricão tá aí, ó. Menino famoso. Dono de restaurante. Tem história pra contar. Bonito, se for na sua visão, já tá valendo, porque na minha parece feio pra caralho. E aí, pessoal, tudo bem? Até modelo Edu. Também. Meu Deus do céu, Gabriel também é você e o... Eu falo, você entendeu que eu falo de conhecimento de causa, filha da mãe? Bom, então tá, próximo podcast vai trazer a cor de relacionamento, tá? Eu tô louco pra ver essa. A gente não ia gravar com a prostituta primeiro, não? Primeiro com a prostituta. Muito mais interessante. Depois com a... Peitos ao vivo na cama. Coach de relacionamento, pô. Pois é. Bom, então eu tenho um desafio pra vocês. Vocês mandam lá no direct dela, pode ser? Mais fácil. Porra, vai falar que isso é retardado. Tá, o que o Giovanni tá se afogando aí, cara. Tá, fala aí, Giovanni. O que manda você tinha em mente? Falando, porra. Você manda esse podcast pra ela, porra. Fala aí, eu tenho um recado pra ela. Fala aí, qual que é? Você corta esse pedaço e manda pra ela. Ah, você também, né? Então beleza. Isso aqui que a gente faz. Recado, velho, é foda, peraí, deixa eu pensar. Você não quer que eu me... Não quer que eu e o Giovanni se vista de cupido, que ia ser uma cena desgraçada. Vamos se vestir de puta. De puta não. Aquele negócio de filme, sabe, que o cara tinha aquelas camisetas listradinhas e começa a fazer, ó, uma musiquinha capela, sabe? Isso é Veneza. Aria Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina. Tudo bem. Tá, vamos lá. Eu preciso me concentrar aqui. Manda lá, meu cara. Vamos lá. Oi, Larissa. A gente tá terminando aqui de gravar um podcast. A gente tá num momento capcioso. Nosso querido participação e nosso querido Gabriel Leal. Faz um momento capcioso aí, Gabriel Leal, de novo. Momento capcioso! Bom, nesse momento capcioso, eu queria que você estivesse aqui agora nesse momento. Infelizmente, devido a problemas de tomada, né? A princípio, você não pôde estar aqui hoje. Só queria dizer que, cara, isso aqui não vai ser primeiramente, eu quero namorar com ela, só pra deixar claro pra vocês três, tá? Isso não vale isso por vídeo, né? Por áudio, né? Melhor dizendo. Mas queria dizer que você é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que com você eu tenho me sentido pelo menos muito mais valorizado e e me sentindo bem feliz. E que você, cara, eu acho assim que a gente se dá muito bem juntos e a gente está se conhecendo ainda. E enfim, eu só desejo o bem para você. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Alguém quer falar alguma coisa também? Abrir o coração? Alguém? Eu não. Eu quero abrir o coração. Que... Abre teu coração aí. Manda um recado pra alguém aí, pô. Eu? É, manda um recado aí pra alguém. Eu? Não, eu. Eu tenho alguém querido. Não, porra. Você, porra. Manda você dar um abraço pra tua mãe. Você, porra. Você manda um recado pra menina do Tinder. Pode falar. Fala aí o que você tá pensando. Você vai tomar no grandíssimo olho daquele seu... Eu não vou falar porque a Larissa não tem obrigação de ouvir as merdas que eu falo. Só se eu ouvir o podcast, aí vai vir baixaria, mas... Esse áudio aqui, eu não sei o que você viu no Henrique. Larissa, a gente quer muito. Ele parece o Edu do canal do YouTube, parece o Guga quando bota uma faixa na cabeça. Esse Edu. É um piabão. E é trabalhador, dono no restaurante, e me pagou uma coca no meu aniversário. Então, cara de bem. Paguei um almoço pra você. Eu tinha uma coca. Olha que filha da mãe, eu tô tentando ser gente fina. Paguei um almoço pra falar de coca. Eu não paguei uma coca, eu paguei um almoço. Porra, pra você, mas cara. O peão gosta de coca, porra. Esse cara pagou uma coca, porra. Cadê o almoço inteiro pro cara? O cara me fala da coca. Pô, você paguei quer que coca. Eu fale do boquete que tu me fez? Então não, porra. Esse aí, cara, eu vi o climão aqui. De bosta. Manda isso pra ela, então. Climão aqui. Vai assim mesmo. Vai assim, tudo bem. Vai assim mesmo. Vai lá. Continua lá. Não, já foi. Acabou. Você quebrou tudo. Eu tava fazendo, porra, fazendo o teu lado. Acabou com o negócio. Termina lá, Gabriel. Não. Cara, chato é você. Que tipo chato desse cara? Mano. O cara tá mano, falando é. Bem, mal de mim, o tipo desse cara. Agora eu vou falar mal do Henrique também. O Henrique é um cara de melão. Cara de melão, velho. Olha o nível desse cara. Cara de melão. Enfim. E você, Machado, o que você tem pra falar? O que eu tenho pra falar é que eu vou mandar mensagem pra guria amanhã. É isso que eu vou fazer, entendeu? Daí. Não, então, é que você, naquele momento que você saiu, eu comentei que eu era conselheiro amoroso, tal, na escola, e tinha uma guria que eu gostava, mas ela só queria conversar sobre os caras que não queriam ficar com ela, entende? Daí agora ela tá reclamando lá nos stories do Instagram, dizendo, ah, agora não consigo achar uma pessoa e não sei o que, daí eu pensei, nah, acho que esse é o momento, né, quem sabe? Então, acho que é... Tô só brincando. Mas só pro ficar feliz, cara, eu tenho o maior carinho por todos vocês, né, por vocês três. E a gente só falei brincando com o Gabriel, né, fiquei puto que ele falou uma coca, cara, pô, paguei um almoço pro cara, o cara falava da coca que eu paguei pro cara, mas enfim. Mas eu tenho um carinho muito grande, cara, por vocês três aí. E bom, eu vou dar os avisos finais agora. Giovanni, domingão que vem, 3 horas da tarde, você consegue participar? Domingo que vem, não nesse. Ah, princípio, sim. É, que aí vai ter o post... Aquele com o Gabriel não vai poder participar. Vai ser com... Vai ser domingo às 3 horas da tarde. Aí eu consegui marcar pra esse horário aí, beleza? Acho que dá. Ah, então tranquilo. Qualquer coisa me avise. Gabriel se disse que pode, né? Aham, uhum, de boa. Quero dizer muito obrigado, Nicolas Machado. Você foi o único que aguentou até o final. Diogo Machado e Gabriel Henrique Jubim, vergonha alheia pra vocês dois, pinguim da vergonha pros dois. Os dois falando que saíram por problemas de internet. Ridículo! Sinceramente, acho que eles não estavam muito afetivos. Gente, deixa eu confessar uma coisa. Eu desmarquei uma reunião para estar aqui com vocês. Olha família. Aí, ó. Ó, isso aí que é um cara comprometido. Então é o seguinte, tinha uma reunião marcada essa semana, mas eu pensei o seguinte, não. Eu confirmei com o Henrique faz 2 semanas, não vou furar com ele. E tô aqui até agora, é isso aí. Aí, ó. Não, é isso aí. Não, mas assim, eu digo que foi especial porque, cara, ficou a galera do Top Gun, né? Por mais que o Gabriel não é do Top Gun, mas o Gabriel, o espírito dele tava lá. Ele tá vendo as cenas na cabeça dele. Então ele faz parte do grupo também. E tenho certeza que se aparecer os caras na frente, vai falar, esse aqui é o Bruno, ah, aquela ali deve ser aquela menina que tu falou. Tenho certeza que ele vai apontar o dedo e vai falar, é aí essa menina que você gostava, né, seu? Então, cara, obrigado aí, gente, por isso mesmo. E é isso, né? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Falou! Valeu! Uou!